120, quadros 2,6, controle soletor, 120 décima 8. 208, obrigado, bom dia, Santa 3520. Bom dia, Argentina 9-1, Norte Copa. Go ahead, Parque Dina 1 and 1-1. Argentina 9-1-1. Clear to exit via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Netlox, Upper Mike 534, Lobor, Upper November 741, Papix, after DCG. Flight level 400, Sanvo 1, departure and Doclo transition. The first turn by left and score code 527. Okay, sir, could you please say again the departure with the transition on the score code? My departure is Sanvo 1, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 and Doclo transition Delta Oscar Kilo Lima Uniform. The score code is 5271, Argentina 1911. Okay, Argentina 1911 is clear to SAS via flight and route. Flight level 400, Sample 1 departure, Doku transition, and 5271 is the score, Argentina 1911. Argentina 911, report right push. Come back for push, thank you. Salvador, voo 973-9781, com a informação Eco na Romeo 1 para Porto Seguro, bom dia. Voo 9781, bom dia, só um minuto, mano. Autorizado Porto Seguro, via Pesulu 44, nível 360, saída Sanvo 1, transição Doclo. Primeira curva direita, transponda 5274. De saída pouca, possibilidade de voarmos Aracaju da presente para evitar uma faixa? Presente, autorizado desvio, aguarde coordenação com Recife, TAM 3520. Ok, guardando a coordenação, está acertando desvio inicialmente para o de Aracaju. Hello, Argentina 1911, request. Squawk code is 5271. Afirmativo, squawk code 5271, Argentina 911. Thank you. TAM 3520, submanter nível de voo 330, autorizado Aracaju. 370, direto Aracaju, TAM 3520. Estou confirmando o nível 330. Ok, está restrito a 330, TAM 3520. Pushback, acionamento voo 978. 971, autorizado pushback. Passa táxi, obrigado, 978. Pan 3520, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Bravo, bom dia. Rádio do Ferreira Bravo, está fazendo a posição dela. Você tem que ter solução para botar a nave para a porta do Pátio 1, posição 1-4. Gente, guarda um minuto. Gol 9000 na escuta 2. Gol 9000, para cima. Deixa de mapa, puxa. Acreditamos que mais 5 ou 7 minutos. Gente, prato. Argentina 1-9-1-1. Do you read me? Táxi 9781 da Gol, POB de 6 pessoas a bordo, 06, 3 horas e 29, Galeão. O 9781, autorizado táxi a Pátio 1 no Índia, reporta ponto de esperadão no 0 pronto, que legal no 0 no 3. L13, Pátio 3, Pátio 1 no Índia, reportará pronto para o esperadão no 0, Gol 9781, obrigado. Argentina 1-9-1-1, power. Go ahead for Argentina 1-9-1-1. Do you have estimate to start up and push back? In about 10 more minutes, sir. Roger, thank you. Max e Bravo, autorizado, reboque, reporta o terra. Ok, todo vai, reportar o terra. Se aproximar do ponto que espera da 1-0, pronto, gol 9781. Gol 9781, os últimos 1000 metros, em prática, no zero autorizado decola, estão no 0,270 graus, 0,3. A linha decola, pista no zero, ciente dos últimos 1000 metros, em prática, gol 9781. Na 7-1, decola de 4-0. Controle de rodão 2-0 da escola. Muito obrigado. Gol 9781. Gol 9781, contato radar, via saída Savuno, suba para nível de voo 360. Savuno 360, 9781. Autorizado, com 9781. Então, obrigado, 782. Salvador, Mike X-Ray, braço na jovem rebote, graças, bom trabalho. Bom dia. E... 9000 para pushback, pelo menos. Voo 9300. Serizar, senhor Antônio. Voo 9000. Voo 9781, chame o centro Recife, frequência 128.35, ATR 125.1. 235.251, obrigado, 7781. Argentina 1911 on gate 11, ready for pushback and engine start. Ciao 911, stand by 1 minute. Stand by. Bom dia, Salvador Santos, 32, Dona Meia. Essa informação é que eu solicito o WhatsApp da autoridade. Bom, 38, Dona Meia, aciona a identificação, vou direto Duna, desça para 4.000 pés, o ajuste no 013. Direto Duna, 1013, Santos, 32, Dona Meia, 4.000 pés. Bom, 9554, bom dia, sendo identificação, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 050. Cheguei a Bonf do 050, 9554. Taxi Gol 9000, temos 113 a bordo, 3 horas e 40, alterna, Márcia. Bom, 9000, táxi via parte principal da sua Índia, ponto de espera da 0, chame pronto, quem negar no 013. Pátio Índia, quanto chamaremos com você, o 9000, com 0013. Argentina 911, clear to pushback, contact for taxi. Ok, clear for pushback and we'll contact for taxi, Argentina 1911. 0 para 050, descendo via off, Otan 9544. 9554. Cliente, Otan 9554. Salvador, muito bom dia, voo 561. Formação Eco, Federação Galeão, Portão 08. No 561, pronto, cópia. Pronto, cópia. Galeão 360, Pertolo 44, curva direita, nação voo 1, transição Dóquilo, transponder 5405. 360 para Galeão, decola da 10, salvo 1, transição Dóquilo. O 344, 5405 transponder e o controle 1208. Quatro, pronto. Espera, pronto, eu vou 9000. Vou 9000, decolagem autorizada, pista 10, vento 280 graus, 039. Autorizado, alinha decolada 10, vou 9000. Valor, assim, 1911, radio taxi. 0911, clear taxi by Apron 1 India, holding point 1810, contact ready, KNH1013. The taxi instructions are a little bit slower. Could you say again? Could you please say again, taxi instructions for us a little bit slower. Argentina 1911, taxi via Apron 1, taxiway India, holding point runway 10, contact this frequency, and KNH 1013. Okay, taxi to runway 10 via Apron 1, taxiway India, holding point runway 10, and KNH 1013, Argentina 1911. Iniciar, sempre agresso, parte principal. 9000, na sua escuta, Puka. Gol 9000, bom dia, contato radar, via saída Puka, pulou para nível de voo 370. 370, vigilância, 9000. Então, 3816, desça para 2010, autorizada a final ILS, reporta habilizar. 2010, autorizada a final ILS, 3716, para essa final. O ajuste no 013. 3, 3. 9000, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 12545, 2005, voo 9000. Prossiga, autorizado ingresso no pátio principal, finalizar reboque. Oscar November Whisky na escuta? Oi, Oscar November Whisky na escuta, solicita ingresso no pátio principal até 5. Autorizado, chame no término. Informar ao término, Oscar November Whisky. Engine 911, airborne at 59, departure control 120.8. Departure 120, decimal 8, Argentina 1911. For departure, good evening, Argentina 1911, crossing 1600, climbing 400. Argentina 1911, with a contact, climbing to cap level 400, via Sambo 1 departure. Okay, climb to cap level 400 via Sambo 1 departure, Argentina 1911. Tela 3896, complete na linha sexuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 2895 para a torre, bom dia. Tela 9554, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizada, final linha sexuation, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado, LS sexuation, reposto estabilizado, 9554. Dia Torre, Excel, tanto 38, no meio, aproximação final. Frequência do controle Salvador, Torre 118, decimal 95. Bom dia, Torre, tanto 38, no meio, aproximação final. 38 no meio, ponto autorizado, pista 10, vento 280 graus, 03 nós, pista molhada, chove leve sobre o campo, informa os últimos 1000 metros da pista impraticáveis, à esquerda uma viatura para balizar e à direita após o taxi Foxtrot. Certo, obrigado pela informação, livre pouso, pista 10, tá 38 no meio. Fã 9554, complete no LF Actuation, minha torre. Frequência 118, decimal 95. 295. Torre Salvador, bom dia. Fã 9554, está a 2 milhas e 5. Fã 9554, número 2, aproximação, guarda de pista livre. Nos últimos 1000 metros da pista 10, impraticáveis. À esquerda tem uma viatura balizando e à direita após o taxi Foxtrot. Assente das condições da pista, guardando autorização de pouso 954. Olá, meu amigo, que bom dia. China 19911, call Recife Center, frequency 128.35, Ifanet 125.1. Good evening, Ascender 128.35, Ifanet 125.1, Argentina 19911, good day. Pista escorregadia, ciente, guardei essa informação. Informação? Copiou. Chove sobre o campo, chuva leve. Pista 954, pouso autorizado, pista 10, vento 300 graus, 059. Levemos a 9. Sala 06, libera direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09.